vou pro rio pescar. Leva essa morena e a viola pra pontear. Entro na canoa, atravesso pro lado de lá. Com essa morena do lado, pesco até o dia clarear. Jogo a tarrafa, ela segura o samburá. Quando pego o peixe, nele colocar. Logo mais à meia-noite, o frio começa a apertar. Saímos pra margem do rio, largamos os peixes pra lá. Acendo um fogo pra nós dois se aquecer. Preparo um cafezinho, espero o dia amanhecer. Pego a viola e faço um ponteado. Sentados na beira do rio, com viola e violão afinados.